Caatinga, um programa da articulação no semiárido brasileiro, ASA Brasil, com produção e reportagem da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Olá, estamos começando mais um programa Riquezas da Caatinga. Um grande abraço ao povo amigo do semiárido. Hoje vamos falar sobre a sistematização de experiências. Essa é uma forma de contar a história de famílias, grupos, comunidades do semiárido que conseguiram superar as dificuldades e hoje convivem muito bem com a região. Nós vamos conhecer uma dessas histórias, a de seu Edemeval Ferreira da Silva, morador do sítio Pau Ferro, em Afogados da Ingazeira, no sertão pernambucano. Ele, que cultiva um banco de proteínas para animais, teve a experiência publicada num boletim da ASA e agora a sua história se tornou conhecida até na Europa. Não saia daí, o Riquezas da Caatinga já está começando. Você está acompanhando mais um programa Riquezas da Caatinga, uma realização da articulação no semiárido brasileiro, ASA Brasil. Mariana, você já pensou em ter a sua história publicada de um jeito que todo mundo pudesse conhecê-la? Bem, Silvio, eu nunca pensei sobre o assunto, mas sei que muitas famílias agricultoras estão tendo essa oportunidade, não é mesmo? É verdade. A articulação no semiárido brasileiro, a ASA, tem apostado na sistematização das experiências bem-sucedidas de convivência com o semiárido. Essa sistematização pode ser apresentada em forma de vídeo, programa de rádio e, principalmente, no formato do boletim impresso. Por isso, a ASA criou um boletim chamado O Candeeiro. A publicação é elaborada pelos comunicadores populares da ASA e é uma produção do programa Uma Terra e Duas Águas, o P1+2. Marcela Veiga, comunicadora popular da ASA na Cáritas Diocesana de Araçuaí, em Minas Gerais, explica como ela produz o jornalzinho. Quem faz, na verdade, sou eu, a comunicadora popular, onde nós vamos às famílias, onde a gente vai a alguma comunidade, né, onde tem aí a luta pela terra, dentre outras coisas, onde a gente vê essa história, onde a gente relata exatamente o que eles vivem e também a melhoria. Um exemplo agora que nós estou fazendo o candeeiro sobre a comunidade Mumbuca, onde eles estão aí lutando para ser reconhecidos, na verdade foram reconhecidos, mas lutando para poder ficar no seu local, lutando pela terra. E na verdade a ASA é isso, a ASA é onde tem a luta pela terra, onde a gente procura ter uma melhora de vida. Com uma linguagem simples e de fácil compreensão, os boletins contam como os agricultores e as agricultoras fazem para conviver com a região. O objetivo dessa iniciativa é que depois essas informações possam ser repassadas a outras pessoas ou até mesmo trocadas com outras famílias ou comunidades do semiárido. Para Adriana Galvão, assessora técnica da ASPTA, entidade que atua no sertão paraibano, a sistematização das experiências também aumenta a autoestima das famílias. Ela fala sobre o impacto dos boletins na vida de quem tem a sua história publicada. O impacto desses boletins, eu acho que não tem forma de medir. Os boletins são super importantes para a afirmação da autoestima dessas famílias. Essas famílias se sentem valorizadas, elas se sentem estimuladas. Assim, essas famílias nascem para a sociedade no momento em que tem esse boletim registrado, que tem a sua foto, que mostra a sua cara, a sua experiência. A sistematização das experiências vem fortalecendo que você cria uma, né, uma rede de agricultores, de experimentadores que podem contar a sua própria história, né, a história a partir da sua realidade. O efeito que isso tem para uma vida de uma pessoa é um efeito transformador. Uma agricultora veio me falar que depois que ela teve sua experiência sistematizada num boletim, que foi como se ela pudesse esquecer um passado de sofrimento e que ela nasceu novamente a partir daquela história. Pôde nascer a partir da valorização do que ela faz, da valorização do seu conhecimento, e ela se apresenta de uma forma diferente agora para a sociedade. Pois é, os benefícios para quem tem a sua história contada são imensos. Além do aumento da autoestima, os agricultores e agricultoras que possuem a experiência sistematizada em um boletim podem comprovar o exercício da atividade rural. Adriana Galvão fala sobre essa e outras vantagens para as famílias que tiveram a história contada no papel. Os boletins, eles são utilizados principalmente pelas famílias que são portadoras daquela experiência. Eles são utilizados para facilitar momentos de troca, são utilizados em visitas de intercâmbio, mas muitos agricultores que têm a sua história no jornalzinho, no candeeiro, muitas vezes eles levam para negociar projetos de financiamento, levam para a feira, para como se fosse uma forma de provar que seu produto é agroecológico. Já vi boletins sendo utilizados nos processos de aposentadoria. As pessoas têm como prova que são agricultores, que, né, têm ali reconhecido a sua história, sua trajetória, seu papel como um agricultor, como uma agricultora. Eles são fundamentais para qualificar os momentos de troca de experiências, né? E eles estão circulando bastante. Eu acho que onde tem uma experiência é onde tem, sobretudo, uma pessoa portadora de experiência. O boletim tem andado junto, o candeeiro tem andado junto com essas famílias, com esses agricultores, com essas agricultoras. Vamos a um breve intervalo na nossa programação. Ouça agora a música Viagem, com Vanessa da Mata. Para garantir água e alimentos durante o período da estiagem para as famílias agricultoras do semiárido, Existem maneiras que são simples, baratas e de fácil acesso. O armazenamento da água das chuvas pode ser feito através da construção de cisternas, barragens, poços e tanques de pedra. O uso desta água com responsabilidade possibilita a melhoria da qualidade de vida e a preservação do meio ambiente. Para garantir a alimentação, uma das estratégias é guardar sementes e grãos. Uma boa dica é a construção de casas ou bancos de sementes comunitários. Eles garantem o plantio a cada ano, permitindo a autonomia dos agricultores e agricultoras do semiárido. Uma realização da articulação no semiárido brasileiro. Estamos de volta com o nosso Riquezas da Caatinga, que hoje fala sobre a importância da sistematização das experiências de convivência com o semiárido. Como vimos no bloco anterior, os boletins produzidos são utilizados de diversas formas. Sua principal função é divulgar como a família, o grupo ou a comunidade conquistou uma vida melhor. Um bom momento para fazer essa divulgação é durante as visitas de intercâmbio, ou seja, quando outras famílias conhecem de perto o sítio dos agricultores e agricultoras que tiveram a história contada. Na ocasião, os boletins são distribuídos e os visitantes levam para casa a história da propriedade que acabaram de conhecer. Agora nós vamos conhecer a história de seu Edemeval Ferreira da Silva, morador do sítio Pau Ferro, em Afogados da Ingazeira, no sertão de Pernambuco. O agricultor teve um grande sucesso com um banco de proteínas para animais que ele cultiva na sua propriedade há cerca de 40 anos. A experiência bem-sucedida chamou a atenção de entidades de outros países como a Alemanha e a história foi contada num boletim. Seu Edemeval conta como se sentiu ao ver a sua vida publicada no papel. Eu fiquei assim, satisfeito, fiquei feliz porque estava sendo uma história que a gente começou há muito tempo, desde a década de 70, trabalhando, e a gente começou agora a ser repassado, né, para muitos milhares de agricultores e agricultoras familiares, né, várias regiões do estado, até para fora do país. A gente fica feliz com isso, né, porque aí na época que a gente trabalhou, eu trabalhei, tinha um técnico que era Thomas Alemão, que era um projeto que a gente tinha com a Alemanha, e isso ele trabalhava, e isso ele publicou fora, levou para a Alemanha, tudinho, ainda tem contato com ele. Para mim é gratificante, né? Por ser um agricultor, que eu sou um agricultor, nunca, né, que sou agricultor, tem pessoas que têm vergonha de dizer que é agricultor, sou feliz dizer que sou agricultor, agricultor familiar, e poder ter ajudado nessa discussão da agricultura familiar. Essa é uma história bonita e que merecia ser publicada. É verdade, Mariana. Mas quem decide que famílias terão a sua experiência sistematizada? Bem, como explica a comunicadora popular da ASA em Alagoas, Regimere Santos, quem faz o boletim é o profissional de comunicação, mas quem escolhe as famílias é a ASA estadual. Geralmente tem o comunicador popular em cada entidade que é responsável pela elaboração desses boletins, mas a seleção das famílias que as experiências vão serem sistematizadas é feita geralmente pela ASA no estado. E aí o conteúdo desses boletins é mais o histórico daquela família, quais as práticas que elas desenvolvem, os resultados, os benefícios que essas práticas trazem para a família. Bem, o nosso programa já chegou ao fim, mas em breve estaremos de volta com um novo tema. É só aguardar. É isso mesmo. Um grande abraço a todos e todas e até o próximo Riquezas da Caatinga. Entre em contato conosco mandando uma carta para o endereço Rua Nicarágua, número 111, bairro do Espinheiro, Recife, Pernambuco. O CEP é o 52020-190. Você também pode mandar um e-mail para asacom@asabrasil.org.br ou ligar para o número 0-81-2121-7666. O Riquezas da Caatinga tem produção e reportagem da Assessoria de Comunicação da ASA. ASACOM. Apresentação, Mariana Maza e Silvio Gleison. Apoio, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Você acompanhou o programa Riquezas da Caatinga, uma realização da articulação no semiárido brasileiro, ASA Brasil.